Panorama Agrícola para 3 de janeiro de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de Lua Nova, 3 de janeiro de 2014, estamos abrindo para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. A apresentação é de Mauro Moira, na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: a ociosidade é a mãe de todos os vícios. A dica desta sexta-feira, cuidado no trânsito. Confira também no Panorama Agrícola de hoje o boletim do SC Rural, curso para jovem rural em São Miguel do Oeste. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie a sua sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Você pode ouvir este e outros programas no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e também no portal Dia de Campo. Dica do dia. Uma dica sobre o trânsito. Só aqui em Santa Catarina, acidentes de trânsito são responsáveis por mais de 5.500 internações hospitalares por ano. Tenha muito cuidado ao viajar. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, conversamos com Luenir José Louro, que é o chefe do CETRESMO, o Centro de Treinamento da EPAGRE em São Miguel do Oeste. O assunto da entrevista, a capacitação dos jovens rurais no curso de liderança, empreendedorismo e gestão. Uma participação conjunta da EPAGRE dentro do SC Rural. A capacitação, dá para dizer que foi muito boa, uma boa participação. Nós tivemos logo no início duas desistências por problemas de excesso de trabalho nas propriedades, mas logo foram substituídos. Isso foi na primeira alternância e mantivemos esse pessoal até o fim, então não teve desistências, mas são 27 que se formaram e a grande maioria já montou o projeto para a sua propriedade, para o que quer no futuro. E tanto eles gostaram e pediram que tivesse mais cursos e que não parasse esses cursos, e os próprios pais já sentiram uma mudança. Quando tivemos o encerramento, tivemos depoimentos dos pais, e eles disseram que já houve uma mudança no relacionamento na família e nas atividades também. Então isso é muito bom. Já estamos preparando para o próximo grupo 2014, que continua. E também queremos que seja um grupo bom, coeso e participativo. O que eles pediram mais parte prática do que a parte teórica, que tem as atividades ligadas à parte ambiental e que são bastante teórica. Mas eles pediram que reduzisse essa parte e ficasse mais na parte prática, na parte técnica. Isso para nós é bom. Qual foi o foco em termos técnicos? Termos técnicos, principalmente lá a bovinocultura de leite, a base de pasto, que era a grande maioria, tinha só duas pessoas que não tinham como atividade principal o leite. Então esse foi o pedido, o foco. Mas aí trabalhando para a base de pasto e pastagem perene. E que tipo de plano de negócio surgiu entre os jovens? Trabalhos em grupos, em cooperativa, para a própria produção de bezerras, a comercialização em grupo e compra de insumos também em grupo. E para este ano de 2014, qual deve ser o eixo técnico desse programa SC Rural para o jovem rural? O eixo técnico vai depender da maioria do grupo. O que eles têm já iniciado, o que eles pensam. Nós não decidimos antes. É junto com eles que é feita a decisão. As aulas começam? Em março. Mês de março são 8 alternâncias. Quando que os escritórios municipais começam a receber inscrições? Eles já estão fazendo o mapeamento, já tem os municípios definidos e a quantia por município. Então eles já estão fazendo esse levantamento para o pessoal já que vai participar. Em termos de fruticultura, alguma novidade? Nós o que sentimos que está deslanchando e com vontade o pêssego Zili lá na nossa região, no extremo oeste, e que esse ano os viveiros credenciados já vão produzir um número razoável de mudas e que a tendência dele ocupar bastante o lugar do chimarita pela qualidade do fruto, pelo sabor, pela aceitação e pela durabilidade em geladeira ou câmara fria, o próprio balcão. Então, ele é um pêssego lá do oeste que ele vai para o mundo inteiro, ou seja, para o nosso Brasil, as regiões que não têm uma grande necessidade de frio, ele vai ocupar até um bom espaço, a tendência do próprio pêssego chimarita. Nós lá no oeste temos vários materiais em avaliação de pêssego, nectarina, ameixa, materiais da Ipagre, alguns da Embrapa, e que acreditamos que em poucos anos nós teremos um bom número de materiais, a diversidade para os agricultores de materiais de baixa exigência em frio e frutos com ótima qualidade. É o que a gente está acompanhando, passando para as pesquisadoras, junto com pesquisa, extensão e agricultor, e acreditamos que nós teremos bons resultados em pouco tempo, já que a fruticultura, os resultados demoram às vezes 10, 15 ou 20 anos para aparecer. Para situar o ouvinte, nem todo ouvinte é da área agropecuária, plantio do pêssego, colheita, que época ocorre? O plantio das mudas normalmente é feito nos meses de maio, junho e julho, já que a grande maioria dessas mudas vem de raiz nua, então é um período de inverno. E nós temos a colheita do pêssego Zili, pêssego chimarita, lá no extremo oeste. Ele fica, então, nessas regiões de menor exigência em frio, no final de outubro a começo de novembro. Ele pega o final seria do pêssego premier e antes de começar o chimarita. Ele pega uma lacuna boa, que ainda não temos pêssego com qualidade, com sabor, que seria um que é o primeiro, seria o premier, mas eles não têm uma boa qualidade, um bom sabor, um bom paladar, e esse pêssego Zili entra junto. Então, favorece ao fruticultor, ao produtor, de ter um produto com qualidade numa época que hoje nós não temos no mercado um produto bom. E essa última safra, qual é a avaliação que faz? Ela não foi boa em produtividade devido à geada fora de época. Então, nós tivemos um bom pouco de chuva, chuva acima da média em alguns dias, que aí provoca aparecimento de doenças, abortamento de flores, mas o maior problema foi o frio. Então, nós tivemos propriedades com a produção normal e em outros locais uma perda grande. Mas isso é normal quando nós não temos um clima estável. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Luenir José Louro, do Centro de Treinamento da Ipagre, em São Miguel do Oeste. Você sabia? Você sabia que a Ipagre, em 2012, atendeu a mais de 120 mil famílias rurais e 3 mil entidades? O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.